seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis. E a saudade. Siga seu rumo e me deixe e tentar ser feliz. Tentar ser feliz. E eu gosto de saudade assim. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. E o tempo passou. O tempo passou. E ela mais linda ficou. Porque eu nada tenho. Fala do Cine Gardino, fazendo caqueado. Saudade gostosa aqui no Caramaçu. E a nave Poderoso Rubi. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Não casou comigo. Ela diz assim, Jairinho. Original pra você. É aqui no Caramaçu, vamos lá! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Alô, menina! Chegando junto, regressando e curtindo o nosso Rubi Saudade. Hoje aqui no Caramaçu, saudade gostosa pra você. Poderoso Rubi, há mais de meio século com vocês. Estou cansada de esperar. Eu não quero mais brincar.

assim, Jairinho, eu quero seu amor. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar amor, vem dar. Eu quero a noite inteira. Você girando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero te fazer feliz. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Bora girando. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem, amor, vem. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. E quem sabe dança. E é só no caqueado, meu irmão. DJ Jairinho. DJ Jairinho. Olha aí, Chivaldo, quem chegou. Seu Paulo e a Dona Nina, os nossos seguidores já marcando presença aqui. Um abraço, Jairinho, a vocês. Só no caqueado. É que o seu Paulo e Dona Nina já chega fazendo caqueado. Quero teu amor pra mim. Fazer feliz. Vem dar, amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem, vem. Mais uma, mais uma. Oh. Olha só, gente, só avisando que hoje é despedida de solteiro do Zé Carlos e a Vera, né? No próximo sábado vai ser o casamento, né, filho? Um abraço! Neste domingo, festival em Quaraci. Nesse domingo festival em Quaraci. Em Quaraci, nesse domingo festival em Quaraci. Em Quaraci, oi, oi. Em Quaraci, oi, oi. Em Quaraci, oi, oi. Em Quaraci. Quando eu penso que eu tô me livrando da serra, ele está ao lado. Eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei neste domingo, festival em Quaraci. Olerolê, lerolê, em Quaraci. Lerolê. Vai girando, vai fazendo caqueado. hoje aqui no Calamazu Rubi. Para esquentando, para esquentando, saudade. Rubi. Airinho. O bani bonom se salva de mapa, move o cunhone. O bani bonom se salva de mapa, move o cunhone. O bani bonom se salva de mapa, move o cunhone. Para esquentando, para esquentando. E quem sabe dança. E é só no caqueado, meu irmão. Oh. E quem sabe dança, meu irmão, vamos lá! E é o nosso show aqui no Calamazu, minha nave da saudade. Já gravou o nosso CD ao vivo, ele, Giva. Alô, Pantera! Olha a serra aí, não desgruda, meu irmão. O bani bonom se salva de maba, move o cunhone. Bonam se salva de mapa, move o cunhone. O bani bonam se salva de mapa, move o cunhone. O bani bonam se salva de mapa, move o cunhone. Começando o nosso show! Givaldo Gravações CDs. Olha o caqueado! Nosso parceiro Beto CD, aí no Jaberlândia, marcando presença aqui, curtindo o nosso Rubi Saudade. Um abraço, Jairinho, a você, Beto. O homem dos CDs está na área aqui. Olha, Givaldo, prepara o CD pro Beto CD, viu? Ele vai distribuir na pirataria e ele está. Rubi, poderoso como nunca. Agora a gente vai dançar agarradinho. saudade gostosa no Acre. Vem assim, meu amor, vem. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. E agora a gente vai dançando assim. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Esposa Monique e a sua mãe Zona, a Solange, marcando presença hoje, curtindo a saudade aqui no Caramazu. Alô, Sol! Sombra que se faz além do dia, pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero você. Puxa, eu quero você. Você num longo beijo. Amor e loucura. E amor e loucura. Amor. Agarradinho. Já faz muito tempo que ela partiu, nem me avisou porque tinha que ir. E eu? Eu vou te contar essa serra, meu irmão. Saudade gostosa aqui no Caramazu. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eita saudade gostosa! E o Jairinho vai detonando assim.

muitos caminhos. Tantos caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Eu sou eterno apaixonado. Aquela. Eu sou uma estrela no infinito procurando. Bola do Sul, agarradinho, aqui no Kalamazoo. Falta de você. De você. A saudade é a dor que marca. Eu preciso de você. Ah, ah, ah, amor. Meu amor tá te querendo. A tua vida eu quero dentro. Iluminar luz do mundo. Eu te quero. Ah, chamar bem gostoso e dançar bem agarradinho aqui no Kalamazoo. Encontrei meu caminho numa noite de luar, acendendo o sol da noite. E eu querendo te amar pela luz da madrugada. Sinto falta de você. Recordar e dançar bem agarradinho o nosso Rubi Saudade aqui no Kalamazoo. Givaldo CDs. Alô, Giva, essa pra você. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. E eu preocupado. Eu preocupado querendo saber de você. Poderoso Rubi. Se existe outro alguém. Se conseguiu ser feliz, se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. Givaldo Gravações CDs. Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Abre o seu coração, meu amor. Te abrir meu coração. Eu te amo, não dá pra te esquecer. Alô, Monique! Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um viver sua vida, seu sonho separado. Só pra quem gosta de amar e do sagradinho. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo, não dá pra te esquecer. Só você. Só eu sei a falta que você me faz. Saudade, pensei te telefonar. E a saudade? Te convidar pra sair. Isso aí. Pra qualquer lugar. Abra seu coração, meu amor. Te abrir meu coração. E dizer que eu te amo. Não dá pra te saudade agarradinho. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. E faz tempo que a gente não se vê. Eu preocupado. Essa aqui é o Jairinho. Alô, saudade, alô, Calamaçu. E ele está de volta. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos? E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece que eu estou vendo. Estou ouvindo você. Você sorrindo. Mas você está tão distante, e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante, e entre nós está tudo acabado. Abraçar com muito carinho, empresário Zé Maria, ele que é o nosso seguidor, marcando presença aqui com o Jairinho. Empresário Zé Maria. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo te esquecer por um só Giva que tá no vinil. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo, oh, oh, te esquecer. Você. Você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora, você vive em meu pensamento. Ela diz assim, Jairinho, olha aí. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Olha só, meu amor, olha. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. Givaldo Gravações CDs. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. Abraça aí o urso polar, tá com o Jairinho. E os meus rumos são... Onde está você? Onde está? Onde está você? Poderoso Rubi, há mais de meio século com vocês. Saudade gostosa aqui no Calamazu. E a nave, o nosso Rubi Saudade, detonando saudade de verdade. E a galera vai dançando agarradinho. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Preciso ter depressa o teu amor. Olha aí, meu amor, olha. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar e não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. E os meus rumos são de solidão. Onde estamos? Abraçar com muito carinho, amigo Fígalo, marcando presença, curtindo o nosso Rubi Saudade. Ele que é de vigia. Ele dá maior valor aqui no Rubi Saudade. Um abraço. Agora, o coração, a tua ausência me devora. O coração. Abre o coração. A tua ausência me devora. O coração. Calamazu! DJ Jairinho. E o Jairinho vai descascando a saudade. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. E a nossa história. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só